d'accord. Dai 517, d'accordo, dai 54 1. Obrigado, patrão. Buongiorno, 3517. 3517, bom dia, contato radar, só 380, sai da arma. 507. Salve Salvador, é o Tom Mike, Echo, Eco, na posição número 3, para o reboque para a posição número 9. Aguarde, Mike, Echo. Ok. Trip 5514 para o táxi, 65 a bordo, 3 e 10, e alterna Salvador. Está livre, via Pátio Índia, no ponto espera 186, ajuste no 019. Pátio Índia chamando a torre ponto espera com 1019 no ajuste, o 5594. O 90 está em cima do táxi. Volume 7 no 5, após o tráfego da trip tem livre push. É, chegou no 7 no 6. Volume 07 também, após o trip tem livre push. Após o trip, volume 07. Controle, ponto pontinho, alfa cargo 6570, no perfil, vai cruzando 2200. Controle Salvador, bom dia. 4208 Azul, passa 240 para 160. Azul 4208, bom dia, senhor. Identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 150, mantém, 150, Alicina? Se possível, inicia a redução para menos até. Ok, reduzir então. 4208, esse motor 050. Como você está seguindo 15 milhas à sua frente, o Mike Uniforme 209 transportando em cerro, está com 300 nós de ground speed. Está cruzando no 5-0 agora, a tendência dela realmente também é reduzir a velocidade. Apta cargo, 6570, bom dia, contato radar, só 390, saída pública. 390, no perfil, apta cargo, 6570. 3517, autorizado elétrico. Certo, elétrico, 3517. Está livre, chama a torre para prosseguir, Lima do Gol. Salvador 9087 da Gol, pronto para o táxi, 823, que vai com isso. Gente, mandei a posição através do 612, 989087. Mandei a posição através do 612. Pronto, táxi. Quatro, autorizado da colagem, piso no 0, vento 140 graus, no 09. Livre de colágio, 5514. Gilete Romeu, prossiga. Gilete Romeu, vou local, 500 pés, ingresso litoral. Sentido corredor axé. O controle em 120 decimal 8, aciona 01 no 15. Leve direto ao meu. Júlio, pra ver? Na Tabata 286, prossegue. Juliette Romeu, livre essa marcha, no pronto táxi. 5594-59, chame controle, 120-18. 208, bom dia. Paulo, Salvador, eu sou o Mike, isso é Eco. Continuando o aguardo para o pushback para a posição número 9. Confirmando então do portão 9, qual a posição de tiro? Estou na posição, rebota 13. Solicito o reboque para a posição número 9. Na 13 para 9, está autorizado a iniciar, mantém escuta até o tempo. Ok. Agora no 7, eu montei em contato com 77 a bordo, 330, de autonomia Campinas, Alterno. 545, Alterno 1685, bom voo. 125, 45, 1685, bom trabalho. Nome 087, autorizado, seguinte, companheiro. Já ia acompanhar, 087. Na 3517, chama Centro Recife 1260, alterno 1288, com roupa. 260-288, 3517, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, Zona 715. Zona 715, bom dia, linha decola piscina 0, vento 150 graus, 111 nós. Alinhada e decolada 1-0, gol 1-7-1-5. Obrigado aí, ótima semana. Fazendo equipe de solo após o desafio da companhia que vai passar agora, está guardado, está livre o seu puxo. Vamos coordenar e seu puxo, chegou no 897. Mantenha ponto espera do 1-0. Mantenha, pega o direto do meu autorizado, tá com a atenção do 1-7, reporte pronto. Gol 987, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém, 1-0, 1-0. Salvador, bom dia, gol no 607, próxima ponte espera da 1-0, pronto, teste do colega. Gol no 607, mantém ponte espera da 1-0. Mantereço. Mike Juliette Romeu da presença, autorizado decolagem, pista no 7, vento 150 graus, 099. Da presença, autorizado decolagem da 1-7, iniciando o momento. Gol no 7, 1-5, decolada 04, chame controle, 120-8. 0208. Se tem sido reportado os atrasos devido a... Goiânia, acho que é sua vida também, mas... Essa instituição do Pátio de Salvador, se vocês comandantes e tripulação aí, de modo geral, tem reportado. É da árvore. 3-0. Algumas pessoas reportam, outras não. Nem todos reportam. Você acha melhor a gente reportar hoje por no caso? Não, é apenas uma curiosidade minha mesmo, não estou sugerindo nada. Quem é feito reporte aqui de nossa parte, sempre que há atraso significativo, mas tem muito tempo esse problema aí, nunca se resolve, então talvez se tivesse um... Talvez se da parte de vocês também tivesse reporte, talvez agilizasse, talvez, né? Não sei. Claro, com certeza. Vamos intensificar os reportes então. Muito obrigado. 7 Romeu, fora do som 105, chama controle 120.8. 120.8.0, controle grato, teu regresso. Lima Zulu Golf, autorizado na linha e mantém cabeceira 17, reporte pronto. Bem, escuta permanente. 500 pés, escuta permanente do controle, Romeu. 1907, para o táxi com 190 a bordo, 3:04, terna Campinas. Está livre, ponto de espera 1869, tem um bom voo. Com 1019, ponto de espera 1869, obrigado. Zul 4208, solicitação para espaçamento, mantenha presente proa, limitado ao custo localizador. Essa proa está autorizada até 3 mil pés, ajuste no 019. A proa, até 3 mil. E o estado 19 é limitado pelo localizador, é isso? Afirma, o intercept nessa proa, reporte estabilizado, 4208. Ciente, 4208. Whisky antes, tango, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Para. O voo foi autorizado, decolagem, pistão no site, vento 140 graus, 09 nós. 307, decolada 08, chame controle, 120.8. 208, obrigado, bom final de semana. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 97, ponto espera da 10, pronto. Boa noite, 97, ali mantém cabeceira 10. A linha aí mantém 1-0, boa noite, 97. Controle Salvador, voo no 607, decola da El, bom dia. 607, bom dia, contato radar, só 360, saída da El. 360 da El, 607. do 4208 desce 2000 pés. Até 2000, 4208. Vou falar de novo. Lima Zulu Golf, decola 209, chame controle 120, desce 8. 1208, bom. Salvador, bom dia, Papatango Lima Zulu Golf, decolado da escuta, mil pés, corredor até. O Skank Tango ajustou acima no 019, confirme, pouso no 10. 1-0. Gente, continua a aproximação, guardando no pista livre. Gol 1897, autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Iniciando na 10, gol 1897. Mais Juliette Romeu. Tá. Tendo a tráfego, mantendo mil pés no corredor Axé, decolado de Salvador. É um Charlie 402. Tá no visual, controle. Silêncio, pouso. 1897, decolado 1-1, chame controle 120, décimo 8. 208, controle 1897, obrigado, bom dia. 60, alterno 1288, bom dia, bom voo. Volo 60, 1288, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, boa noite, 97, cruzando 1800, radar 1897, bom dia, contato radar, só 360, saída zero. 360, 897. Estabilizado, ingresso 4208. Reduza para aproximação, o tráfego que o precede está agora 5 milhas exatas, com 15,9 de ground speed, complete LS com a torre, 1,86 bom pouso, azul 4208. Que reduzindo, completo com a torre, obrigado, 4208. Gol 9087, chame Recife, 12545, alterno 12685, bom dia. Bom dia. 4208, muito bom dia, ajuste altímetro no 019, repórter baixar travado, aguardando pista livre. Volta lá, baixar travado, 4208. Estando a proa 260 por mais 10 milhas de estação na 7. Gente, após voa na proa de Leda, 1897. Leda na 7. Estando falando no quadro e falando, Pátio? Tá, gente, chama só 1219, apenas confirmando, parte 5, né? Boa, Pátio. Baixar sinal travado, 4208. 4208, autorizado ponto, pistola 0, vento 140 graus, 0192. Diretor, na 190, 4208. Whisky, entrando, pátio 5, confirmando? Como é, pô? Tá livre até... a Quebec, via Delta, pátio, Lima, Mike, na Quebec, chama pra cruzar. Quatro. Frequência livre para coordenação, bom voo até o regresso. Confirme seu estimado de pouso, Lima do Golfo. Ah, vai ser 1032. 1032, graças, bom voo. Three five zero. Chama o texto Recife, 1-2-5. 1-2-5, décima 1, alterna 1-3-3, décima 2-5, bom dia. 5-1-3-3-2-5, obrigado, bom dia. Azul 4208, Saulo 216, ali na direita, chame Saulo 121 na 19. Na direita, 219, Azul 4208. Salvador, bom dia, Azul 4209. 4208, portão 3, Alfa e Juliette. Alfa Juliette, portão 3, Azul 4208. No 897. Mais quanto? Chame Recife, 1251, na alterna, 3325, bom voo. 651, 3325, 897, bom dia. Onde chame controle Caju, 1203, bom dia, bom voo. Eu Recife, level 350, upper risk 58, after takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Aracaju transition, Salvador control 120.80, Manscoque 5117. American 90, certified level 350, upper risk 58, runway 10 left hand turn, Puka departure, Aracaju transition. 120 point for the departure, 5117 squawk, American 982. Call me, stand up and push back. American 982. bom dia, sua identificação desta 2000 pés, ajuste no 019, chegada a Manto. 2000 pés, 10019, chegada a Manto, seja no meio. Salvador, está 3, zona 53. Chega. 3, zona 53, 360 Galeão, informação Golf. Eu ativo 360 Guaxota. 3, zona 53. Eu tenho autorizado o 380, aceita? Aceita. Só está aqui o 4. Onde o Chane é 6205. Para o 9970, cópia. Tempo 53, corrijo, TAM 3153, cópia. Fica certo. Autorizado 380 Galeão, Apesulo 10. Após conforme, SMAP, Lúbito, Barbacena. A decolagem da 10 com curva direita, da El Leda Bridge. 120 decimal 8, 5115 transponder. Autorizado 380, Apesulo 10, SMAP, Bridge Barbacena, da Euleda Bridge, 5115 transponder 208. Correto, então.